Tô de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. A gente tá ouvindo Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot no fundo aí com a música Je t'aime même plus, pra entrar no clima da proposta do programa, porque essa é uma edição temática pra maiores de 18 anos, que, né, esse programa é o programa de edição número 18. E, bom, agora tá na hora de aproveitar e anunciar aqui meus queridos patrocinadores, né? Afinal, sem eles seria bem difícil de manter esse programa. Começar pelo Lu Tatu, tatuagens em domicílio. E é só ligar lá pro Luciano e trocar uma ideia com ele. E você não precisa nem sair de sua casa pra fazer tua tatuagem. O telefone dele é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. Ok? E o Guerrilha Gig, né, o coletivo cultural de Franca. Aí você entra lá no site deles, que é www.guerrilhagig.com, e pode cadastrar tua banda pra tocar nos festivais dentro e fora de Franca. Além de encontrar um vasto material lá de bootlegs, fotos e tudo mais, tudo relacionado a essa cultura independente. Enfim, se atualizar no que rola de mais legal no cenário artístico, ok? Bom, voltando ao que interessa, né? Até agora o programa foi pautado no sexo. E agora a pauta são as drogas. Bom, é lógico, né, que eu tomei 4 Gardenal antes de apresentar esse programa aqui. E tô brincando, lógico que eu tenho total consciência do que eu tô falando. E, bom, tem um disco muito legal. Desculpa. Deve ter sido os Gardenal. Tô brincando. Então, tem um disco chamado Head, de 1971, do Nick Hatchevich. E cada faixa do disco é o nome de uma substância alucinógena específica. Então eu escolhi aqui a faixa Lysergic Acid Diethylamide, porque eu acho que é a que mais combina com a substância em si. Eu ouvi as outras e achei que essa aqui é cheia daquelas atmosferas viajandonas, né, propiciadas pelos ácidos lisérgicos. Bom, vamos ouvir aí e ver o que dá, né? Espero que todos gostem. Espero que, sei lá, os iniciados se identifiquem. E boa viagem. Tu vai, tu viens. Olá, olá, eu sou o Tuizinho, tô de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM, ou pelo www.radiounifran.com.br. A gente ouviu Nick Reisevich com a faixa Lysergic Acid Diethylamide. E como vocês devem ter percebido, esse é um programa temático envolvendo sexo e drogas. Lá no começo a gente fez um bloco pautado no sexo e agora a pauta é drogas. Repetindo, drogas. Bom, e então, aproveitando esse tema, que aliás é um dos meus prediletos, eu costumo dizer que eu sou enfurnado na história das drogas. Mas calma, não se assuste, veja bem. Enfurnado na história das drogas. Eu gosto de, sei lá, de pesquisar, de discutir, de me aprofundar de uma maneira ou de outra. E bom, tem um filme do Michelangelo Antonioni, se não me engano é de 1970, chamado Zebrisky Point. Aquele filme que Pink Floyd fez uma trilha sonora. E é lógico, né, que Pink Floyd não deveria passar despercebido aqui nesse programa, né, porque as drogas sempre tiveram uma temática bem forte nas músicas do Pink Floyd, assim. Então tem uma cena desse filme, Zebrisky Point, que o casal tá trepando lá no deserto após umas experiências com substâncias psicodélicas. E é bem legal, a atriz é deliciosa nessa cena. Eu recomendo esse filme pra quem não assistiu. É um ápice da contracultura, da subversão. Bom, sem mais delongas, vamos lá de Pink Floyd então, e a faixa Fingal's Cave. Daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. Não saia daí. Je vais, je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Thank you. 3 minutes, and I do mean fucking. Oh, it never seemed as long as this when I was doing it. What's that? You can take it out now.